voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta com Vozes do Campo e da Cidade na Faixa Mulher. Hoje estamos conversando sobre direitos culturais. E sobre esse assunto, não deixaríamos de convidar para trocar uma ideia com a gente a nossa colaboradora de todas as quartas-feiras, a escritora e poeta Dani Bento. Muito bem-vinda, Dani, aqui com a gente. Muita expectativa. Muito nervoso. Então, boa tarde. Isso, Dani, para quem não conhece, é uma mulher das letras, das artes. Ela mora no município de Poço Redondo, em Sergipe. Ela sempre contribui com a gente com uma poesia comentada. E aí a primeira pergunta é, conte pra gente como é que a arte chegou na tua vida. Então, a arte, ela chega para mim de várias formas, do ponto de vista da escola, né, o teatro da escola, as danças folclóricas na escola. Até os desfiles de 7 de setembro, a gente pode dizer que eles chegam na vida da gente através da escola. Mas a arte que mais eu me aproximei e que eu sempre demarco, assim, né, que é a minha arte que eu faço, que é a escrita, ela chega para mim de uma maneira bem interessante, porque ela também parte já da minha inserção na vida da comunidade, né? Eu muito pequena, embora eu esteja atualmente morando em Sergipe, mas eu sou do Ceará, do interior do Ceará, lá da região do Vale do Jaguaribe, no meio do norte. E a minha comunidade era uma comunidade pouco letrada. Minha mãe, que hoje tem 92 anos, ela era uma das poucas mulheres ali, letrada, que conseguia escrever, né? Minha mãe só tinha até o quarto ano, mas ela escrevia. E eu sempre digo que o que me chamou para essa questão da escrita foi o fato de eu, bem criança, minha mãe me delegar a tarefa de escrever as cartas das mulheres da comunidade que tinham filhos fora, né, que migravam, que iam para São Paulo. Naquele tempo era só São Paulo mesmo que o povo ia. E eu comecei muito pequena, né, com 7, 8 anos, minha mãe delegou isso. Antes disso, minha mãe escrevia, mas quando eu fui letrada, quando ela conseguiu me dar o letramento, ela delegou para mim essa questão de narrar, de contar as histórias. E escrever carta é uma narrativa, porque eu tinha que ouvir os relatos daquelas mulheres e eu precisava dizer de uma forma diferente, né? Dizia a mesma coisa, mas a escrita é diferente, né? Como diz um pensador, ele diz que a grande dificuldade da escrita é porque a gente pensa de um jeito, fala de outro e escreve de outro. Então, você cadenciar isso, eu muito pequena, eu fui jogada nisso, na narrativa. De, querendo ou não, eu tinha que criar ali, porque aquela narrativa não era minha, aquela história não era minha, aquela vivência não era minha. E eu tinha que criar aqueles elos conectivos, tudo, para contar aquela história de que nasceu o filho de fulano, não sei quem morreu, não sei quem está doente. Então, não ser só essa coisa seca, né? Eu já tinha essa expertise que eu precisava criar um preâmbulo, né, para dizer, né, e contar isso. Então, eu acredito que essa foi a minha primeira experiência e foi aí que eu me descobri a escrita, não enquanto valor literário, não enquanto valor artístico, mas o quanto que a escrita pode dizer de angústia, de dor, de vontade, de sentimentos, que aí depois eu migrei para a poesia, para outras narrativas. Mas essa capacidade da escrita vem dessa minha experiência bem pequena de contar história da vida alheia. Ô Dani, você falou de trabalhar a arte como um meio da indignação, né? E você traz muito isso para a tua poesia, que foi, eu acho que foi esse aprendizado que você teve nesse momento, né, dessa construção das narrativas, quando você escrevia as cartas. Fala um pouquinho sobre essa tua indignação, assim. Eu costumo sempre dizer que a escrita, para mim, ela é um desafogar de mim. Eu não escrevo por boniteza, assim, e nem por vontade. Eu escrevo por necessidade minha, né, de colocar aí, às vezes minha indignação, às vezes minha solidariedade, às vezes meu ponto de vista. Eu às vezes também digo que a minha poesia, ela não é muito artística do ponto de vista, já que eu não tenho essa intenção de palco, eu não tenho essa intenção do que seria a representatividade da narrativa do ponto de vista artístico. A minha narrativa, a minha escrita, seja no conto, seja na crônica, seja no cordel, seja no verso livre, a maioria da minha escrita, ela é pedagógica. Ela é um desafogar desses meus olhares sobre as questões. E eu costumo dizer assim, né? Inclusive tem alguns escritores, como Raquel de Queiroz, que é minha conterrânea, que ela diz, inclusive, que a arte engajada, ela perde muito do sentido literário da escrita. E aí é por isso que eu sempre costumo dizer que a minha escrita, ela não tem a pretensão artística, considerando esses conceitos do que seria a literatura, né? Porque o teatro até se aceita mais facilmente que ele seja engajado, a música, mas a literatura em si, existe uma certa descredibilidade para a literatura engajada, né? Mas a minha literatura, ela existe em função da minha necessidade de narrar pautas que a literatura, digamos assim, convencional, ela tem abordado pouco. E aí hoje o meu carro forte da minha literatura para esse meu trabalho é o cordel. Então o cordel tem também uma lacuna de abordar temas que é difícil de você dialogar na sociedade, né? Como machismo, como racismo, feminicídio, a questão da diversidade, as pautas LGBTs. O cordel não... A gente não vê muito o cordel, historicamente, essas pautas são muito a piada do cordel, né? Então, cordel de mulher, machista, de negro, né? Então, ao chegar no cordel, eu percebo que existe uma lacuna de valorização desses temas. E aí é daí que surge a minha inserção nessas pautas, que são minhas, porque eu estou em todas elas, né? Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou periférica, eu sou lésbica. Então, eu entro nessas pautas para discutir questões que são também das minhas vivências. Quando tu traz essa experiência do cordel, eu fiquei pensando aqui que você vê poucas mulheres cordelistas, né? Se você comparar com a quantidade de homens que estão nesse espaço. Tu acha que isso ainda é um desafio, Dani, para as mulheres estarem nesse espaço? É um desafio muito grande. Então, se a gente considerar o cordel, ele tem mais ou menos... O cordel, do jeito que a gente conhece, né? Nesse formato nosso, brasileiro, que é único, ele fez 100 anos, né? Então, é um século de cordel. Se nós considerarmos que em 1938, Maria das Neves foi a primeira mulher que se desafiou a escrever cordel, pelo menos que a gente tem conhecimento, outras podem ter tido antes, e que era proibida de publicar cordel, né? Das Neves, ela foi considerada a primeira mulher que escreve cordel e que não pôde assinar o cordel. Ela foi publicada com o nome de Altina Lagoano, que era o esposo dela, o marido dela. Então a gente sabe que a literatura de cordel, ela é como todas as literaturas, né? A gente tem inclusive uma pesquisa da UNB que diz que em torno de 93% de toda a literatura produzida no Brasil, ela é produzida por homens, homens brancos e héteros, né? Então, a gente percebe que essa questão da escrita literária, ela foi durante muito tempo restrita a um único nicho, que é um nicho masculino, um nicho das elites, das pessoas escolarizadas. E o cordel, que tem essa demarcação de ser uma cultura do povo, uma literatura do povo, ela também vai beber dessa mesma fonte machista de que a mulher não era permitida escrever. E então isso reverbera muito forte no cordel. Ainda é um espaço muito machista, ainda é um espaço de poucas mulheres por conta disso. Quando uma mulher escreve, ela fica o tempo todo tendo que se autoprovar que ela escreve bem. Geralmente, quando a gente publica um cordel, quando a gente mostra o cordel da gente para um homem, ele não olha do ponto de vista para valorizar. A maioria deles olham procurando os erros do cordel. E chega a ser um extremo de que muitas vezes os cordéis de algumas companheiras, sobretudo essas que têm parentes, que vêm de famílias de cordelistas, homens, elas têm uma dificuldade muito grande por conta de que muitas vezes aquele seu cordel, aquela sua obra é contestada nesse universo machista, se ela mesma escreveu, se foi o pai, se foi o irmão, como é um exemplo que a gente sempre cita de Isabel Nascimento, que é a presidente da Academia Sergipana de Cordel, que é uma grande cordelista, é um dos maiores nomes da atualidade do cordel feminino no Nordeste brasileiro, seria a Isabel Nascimento. Mas ela conta isso sempre de que às vezes em palestras, e ela tem um cordel mais artístico, né, mais nessa perspectiva do palco, de que muitas vezes ela é contestada por se o cordel é dela ou não, dado o tamanho machismo que ainda perpassa esse universo do cordel brasileiro, muito machista ainda. A gente, quando pensou nesse espaço da poesia comentada no programa, foi nessa perspectiva de valorizar as mulheres que têm as suas produções, as mulheres do semiárido, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco, Dani, como é que a gente pode fortalecer outras mulheres? Sejam elas do semiárido, sejam da cidade, porque eu acho que essa realidade que você levanta, ela não é restrita a um território, a um município, né? Mas é uma realidade que ela é, inclusive, global. Olha, a gente tem discutido isso, né, em todos os espaços que nós estamos, que, primeiro, é o consumo, né? A gente precisa se desafiar, e aí eu acho que esse é um apelo que a gente faz, de fato, às mulheres, é de consumir literatura de mulheres, né? Nós precisamos estar atento a buscar, pesquisar quem é que escreve, quem são as mulheres, e valorizar esse tipo de escrita. Um debate que a gente tem feito é assim, de que muitas a escrita em todas as suas dimensões. Às vezes tem companheiras que não estão no universo da literatura, do ponto de vista da ficção, mas estão se desdobrando em produzir teses acadêmicas, e que a gente precisa, portanto, também valorizar. Nós, enquanto mulheres, precisamos consumir essas produções literárias. Elas só ganham peso e sentido se elas tiverem um público que se interesse pela leitura. Nós temos um grande desafio no Brasil, que é a leitura, de modo geral. E a leitura de mulheres ainda é muito mais difícil, porque a maioria de nós que publica, nós não conseguimos ter esse apoio editorial das grandes mídias. A gente conta muitas vezes com esse espírito colaborativo que precisa ser realmente apoiado, né? Então, uma das questões que a gente considera que pode ser considerada e valorizada é isso, a leitura. Outra coisa é o investimento, né? Então, se a gente... Eu tenho uma gráfica, se eu tenho uma empresa, se eu quero produzir uma peça, se eu quero... É valorizar essas mulheres, é sair do senso do lugar comum, né? Ah, tem fulano. Mas se abrir a possibilidade das mulheres, de outros autores, de outras pessoas. Eu vejo nisso, né? E de fortalecer essa pauta que é da cultura como um todo. Da gente ter investimentos públicos para determinadas ações, né? Sobretudo a literatura, que se costuma dizer que a literatura ela é cara. Não, ela não é cara. Se você comparar um livro que você compra por R$30, ele não é caro se você comparar ao show de Wesley Safadão, que você paga 40. Então, o que é que você vai consumir num dia e se acaba ali? Então, o que é caro efetivamente? Eu acho que a gente valoriza quando a gente discute essa questão da importância da literatura, da leitura, do livro, né, dessa escrita, que não é algo efêmero que se desgasta em meia hora. Então, é muito relativo você discutir caro e barato na nossa cultura, mas sobretudo na produção literária, que é sempre descartada, colocada como algo supérfluo, porque isso é culturalmente construído, né? Já que a escrita, que a literatura, ou que a escrita, que a escolarização, ela foi algo retirado do direito das grandes massas, então a leitura é vista como algo supérfluo, não como algo que também nos alimenta, não como algo que nos engrandece, que é capaz de nos tornar pessoas mais felizes, mais inteligentes, com um lexo de palavras mais interessante. Porque existe aí toda uma construção cultural para desqualificar a questão da leitura, da literatura. Mas a gente vai continuar essa conversa já já. Fica sintonizado na 101.5, que o Vozes do Campo e da Cidade volta rapidinho. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.